Eu tenho um grande orgulho nos empresários oliveirenses que têm ajudado a desenvolver-se as mesmas condições dos outros. Por exemplo, hoje falamos num problema que temos, que é das vias de comunicação, que nos chegam. Os meus empresários de Oliveira do Hospital não têm a mesma igualdade de outros empresários que têm as suas estruturas junto a boas vias de comunicação. E isto é dramático para o nosso concelho. É uma luta sem fim, é uma luta com muita dor, é uma luta não conseguida, mas demonstra claramente que o Oliveira do Hospital tem que ter orgulho nos seus empresários. Os empresários, de uma forma geral, em Oliveira do Hospital têm sido pessoas fantásticas. Temos uma taxa relativamente de desemprego baixa, derivado a essa ação desses nossos empresários, e neste caso o José Manuel.